Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos no dia 23 de outubro de 2011 e darei início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, o nosso Nota 7, traz-lhe hoje música que, neste caso, nos reporta à música instrumental. Ora, porque assim acontece todos os sábados e domingos, e tal como eu já havia dito ontem, eu não estarei presente na próxima semana, portanto, para lhe trazer as edições do Nota 7, que serão, neste caso, a número 123 e número 124, que irão ocorrer, de facto, apenas daqui a 15 dias. Ou seja, que só voltaremos na primeira semana de novembro, portanto, nos dias, fazendo aqui contas à vida, nos dias 5 e 6 de novembro. Serão então os dias em que iremos voltar, de facto, a este espaço radiofónico, a Nota 7. Mas por agora quero iniciar a edição de hoje com duas músicas que eu acho que os ouvintes vão gostar aqui de recordar. Nós vamos ter aqui uma música para recordar, é de facto um tema extremamente conhecido. Outros temas já não são assim tão conhecidos como isso, mas um deles até é Oxygen, como se chama o tema que vamos ouvir, mas não é de Jean-Michel Jarre, mas sim de Dana Dragomir, um nome influente na música romena. Eu creio que Dana Dragomir é da Roménia. Intérprete de flauta, portanto flautista de Pan. E é assim que vamos abrir a edição de hoje. Também vamos ficar com Mood Are Made for Walking. A música é de Francis Purcell e é então o segundo nome que compõe esta sequência primeira de música instrumental aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Motivos mais do que suficientes, creio eu, para ficar connosco na edição número 122 do nosso espaço radiofónico. O Nota 7 faz de companhia habitualmente entre as 12h30 e as 13h. Aos sábados e aos domingos. mais duas músicas agora que ouvimos nesta edição da nossa Nota 7. A primeira dá pelo nome de 7 Seconds, é tal que disse que era muito conhecida, da Ray Hamilton Orchestra. É como se chama a banda que irá interpretar esta melodia, popularizada por Nené Cheyi e por Soldor. Cantada, claro. A versão instrumental é aqui tocada então pela The Ray Hamilton Orchestra, o tema 7 Seconds. Vamos também ficar com uma outra música, que não é, já não é tão conhecida. É um tema, aliás, até bastante diferente. Mas enfim, eu acho que esta letra da música instrumental até conhece L'Ultima Neve de Primavera. E digo isto com esta expressão, com este sotaque, porque é aqui interpretação de Fausto Papetti. Já ouvimos ontem, vamos ouvi-lo hoje novamente. É uma obra muito vasta de Fausto Papetti, que então aqui escutamos. Vamos chegar então com estes dois temas e daqui a pouco eu volto para as despedidas de mais uma edição do nosso Nota 7. E é assim, prezados ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição do Nota 7. Duas músicas para fechar a edição de hoje. A primeira é de Kurt Hummel, o tema que dá para o nome de Waltz on Guitar and Sound. Depois vamos ficar com uma música de Nostradamus, Dreaming Anew. Mais um nome influente, Nostradamus. Quanto mais não seja, portanto, uma questão mais histórica, mas mesmo assim, na música instrumental, tem as suas cartas dadas. E é então ao som destes dois nomes que vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Volto a encontrar-me consigo no próximo dia 5 de novembro, a partir das 12h30, para mais uma edição deste espaço radiofónico, que já sabe, aos sábados e domingos lhe faz companhia, e que pretende trazer de música instrumental. Fique bem, tenha então uma boa tarde e até ao próximo dia 5 de novembro. Go home. soul.